Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oh meu, hoje o tema é pesado, sabe? Mas é necessário. Eu vou falar das mães da gente, aquele ser especial que ninguém consegue explicar, sabe como é? Mas que também é de carne. E é de osso. E envelhece e um dia se vai. Pois é. Segura as pontas aí que eu acho que será emocionante. E para começar, uma frase do filósofo chinês Lao Tse. Pai e filho são dois seres. Mãe e filho, um apenas. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Dia 21 de novembro de 1981 eu me casei. Em algum momento imaginei como eu estaria 25 anos depois. Eu me imaginei como pai. Me imaginei com 50 anos. Me imaginei morando em minha casa própria. Nem sei se eu imaginei como seriam minhas bodas de prata. Será que eu estaria bem, hein? Será que ainda estaria casado? Onde será que eu estaria morando, hein? Como seriam meus filhos? Eu estaria bem de vida? É trabalhando aonde, hein? Difícil de imaginar, não é? Para um jovem recém-casado, o futuro fica distante demais diante das expectativas do presente. A única certeza que eu tinha era de que estaria rodeado pela família. Afinal, sempre tinha sido assim. E 25 anos depois não seria diferente. Pois foi assim mesmo. Dia 21 de novembro de 2006, eu passei meus 25 anos de casamento rodeado pela família. Filhos, sobrinhos, tios, primos e pais. Mas não foi como eu imaginei. Meus 25 anos de casamento em 2006 foram marcados pelo falecimento, velório e sepultamento de minha sogra, a Dona Teresa, aos 74 anos. Dona Teresa estava debilitada, com problemas de saúde que a levaram à internação por duas vezes no intervalo de 10 dias. Na segunda vez, o coração não resistiu. E quis o destino, ou ela, que fosse no dia das minhas bodas de prata. E passei por aquela enxurrada de sensações e sentimentos que nos afogam quando acompanhamos nossos filhos na primeira vez que enfrentam a morte repentina de um ente próximo e querido. Como consolar aquelas lágrimas tão jovens e doídas, hein? Que resposta dar a uma adolescente que aos prantos diz: "Eu rezei tanto para Deus, tanto"? Dona Teresa era a pastora que não deixava que as ovelhas escapassem. Quando percebia que uma estava arredia, tratava de trazer de volta para o rebanho. Como a maioria das mães, era a cola que mantinha a família unida. No velório, chamava a atenção a imagem de Jesus Cristo no caixão. Dona Teresa gostava muito dele. Mas como é difícil cair a ficha, viu? Como toda a família, a nossa também tinha rotinas em torno do pai e da mãe, do vô e da avó. Natal, aniversários e datas especiais eram em Bauru, todo mundo hospedado na casa da avó Teresa, que um dia acabou. E é preciso lembrar a cada segundo que acabou. Ensinar o cérebro a aceitar algo que parece impossível. Quem morre são os parentes dos outros, pô, os nossos nunca. E quando isso acontece, a gente não aceita. Não aprendemos a viver sem referências. No entanto, não aceitar a morte é não aceitar a vida. Precisamos da perspectiva da morte para viver intensamente cada segundo de nossas vidas. E isso torna a morte nossa cúmplice e não inimiga. Você consegue pensar assim, hein? Eu até que tentei, sabe? Mas é difícil. Minhas bodas de prata passaram e 21 de novembro virou data esquisita. De festa e de saudades. Para rir e para chorar. De alegria e de tristeza. Terezinha não é mais do Pérez, da Mar, do Gui, da Dene, do Lu, da Lilian, do Dani, da Ju, da Gabi ou do Vini. Terezinha é de Jesus. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudir eram três cavaleiros, todos três chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Quanta laranja madura, quanto limão pelo chão, quanto sangue derramado dentro do meu coração. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da menina mais bonita quero um beijo e um abraço. Sorrindo disse ao noivo, eu te dou meu coração. Você ouviu Terezinha de Jesus, na voz da atriz Cássia Kiss, retirada de um CD do projeto Criança Esperança. Aquelas coisas que você só ouve aonde, hein? Café Brasil! Meu amigo Alexandre Pelege, que escreve nas iscas intelectuais do meu site, mandou um texto emocionante chamado Mães Morrem Quando Querem. Eu acho que é conveniente para colocar aqui neste programa. E ao fundo você ouvirá Valsa da Mãezinha, que o violonista goiano Rogério Caetano toca junto com quem, hein? Adivinhou? Yamandu Costa. Eu tinha 7 anos quando matei minha mãe pela primeira vez. Eu não a queria junto de mim quando chegasse à escola em meu primeiro dia de aula. Eu me achava forte o suficiente para enfrentar os desafios que a nova vida iria me trazer. Poucas semanas depois, eu descobri aliviado que ela ainda estava lá, pronta para me defender, não somente daqueles garotos brutamontes que me ameaçavam, como das dificuldades intransponíveis da tabuada. Quando fiz 14 anos, eu a matei novamente. Não a queria me impondo regras ou limites, nem que me impedisse de viver a plenitude dos voos juvenis. Mas logo no primeiro porre, eu felizmente a descobri rediviva. Foi quando ela não só me curou da ressaca, como impediu que eu levasse uma vergonhosa surra do meu pai. Aos 18 anos, achei que mataria minha mãe definitivamente, sem chances para a ressurreição. Entrara na faculdade, iria morar numa república, faria política estudantil, atividades em que a presença materna não cabia em nenhuma hipótese. Lê do engano. Quando me descobri confuso sobre qual rumo seguir, voltei à casa materna, o único espaço possível de guarida e compreensão. Aos 23 anos, me dei conta de que a morte materna era possível, apenas requeria lentidão. Foi quando eu me casei. Fiquei bandeira de independência e segui viagem. Mas bastou nascer a primeira filha para descobrir que o bicho mãe se transformara num espécime ainda mais vigoroso chamado avó. Para quem ainda não viveu a experiência, a avó é mãe em dose dupla. Apesar de tudo, eu continuei acreditando na tese da morte lenta e demorada. E aos poucos, fui me sentindo mais distante e autônomo. Mesmo que a intervalos regulares ela reaparecesse em minha vida, desempenhando papéis importantes e únicos, papéis que somente ela poderia protagonizar. Mas, ao final dessa história, ao contrário do que eu sempre imaginei, foi ela quem definiu. Quando menos esperava, ela decidiu morrer. Assim, sem mais nem menos, sem pedir licença ou permissão, sem data marcada ou ocasião para despedida, ela simplesmente se foi. Deixando a lição que mães são para sempre. Ao contrário do que eu sempre imaginei, são elas que decidem o quanto esta eternidade pode durar em vida e o quanto fica relegado para o etéreo terreno da saudade. Ó minha mãe santíssima do altar de Deus, dê uma gota d'água pelo amor de Deus. Vós que estáis no céu, cheio de alegria, Deus que é por nós, Senhor de cada dia. Ó minha mãe santíssima do altar de Deus, dê uma gota d'água pelo amor de Deus. Dê uma gota d'água pelo amor de Deus. Você está ouvindo Mãe Santíssima pelas Encomendadeiras de Almas de Correntina. Durante a Semana Santa, um grupo de mulheres de Correntina, na Bahia, se dispõe a rezar para as almas, pois acreditam que sua reza as alimentará. Esse ritual das encomendadeiras ou rezadeiras foi transformado em performance e registrado em CD, que você ouve aqui. Ó minha mãe santíssima do altar de Deus, como será que o poeta trata das mães que morrem, hein? Carlos Drummond de Andrade nos brindou com um poema que ele chamou convenientemente de Para Sempre. É assim. Por que Deus permite que as mães vão se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não se apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido, na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Ó mãe de Deus das candeias, aceita essa romaria, que os romeiros são de longe, não podem vir todo dia. A vossa água é tão santa que a nossa vida clareia e lava todas as culpas. Ó mãe de Deus das candeias, mãe de Deus das candeias, Senhora de tanta luz, quem vai doente vem são, quem vai cego vem com luz. És Maria, nossa alegria, estrela do mar que nos alumia, estrela do mar. Luz que estrela do mar, Luzia, estrela do mar, luz guia, estrela do mar, Luzia. Luzia. Você ouviu Maria Bethânia e Gilberto Gil interpretando Mãe de Deus das Candeias. Bethânia recolheu versos de Romeiros que Gil musicou e que você ouviu aonde? Café Brasil! Então, recebo pela internet um e-mail emocionante, escrito por Madza Ednir, como resposta a um texto de Rubem Alves, inspirado na morte de um amigo. Madza usa como título: Morrer pode ser tão bom quanto ir dormir depois de brincar bastante. Ao fundo você ouvirá Shot das Mães, com Alfredo Miranda e seu pife. O pife é um instrumento rústico feito de taboca, um tipo de bambu, que o mestre Alfredo Miranda, lá de Viçosa do Ceará, domina. Ouça isso. O texto de Madza diz assim: Morrer pode ser tão bom quanto ir dormir depois de brincar bastante. Porém, quanto mais tempo nos deixarem brincar, melhor, não é, Rubem Alves? Quiseram interromper as brincadeiras de minha mãe, uma menina de 74 anos, no auge da sua criatividade. O diagnóstico era um câncer inoperável no intestino, com metástases por toda a cavidade abdominal. Tempo estimado de vida, 4 meses no máximo. Ela se recusou a ir embora. Conseguiu ganhar mais 7 anos de vida. Como? Com sua alegria inextinguível, com sua capacidade de alquimizar em música e poesia suas tristezas. Era pianista e poeta. Com seu interesse imenso pelos outros, pelas crianças de rua que ela convidava a vir morar em seu coração, pelos presos que morrem sufocados em suas celas, aos quais dedicou poemas. Pelo fortalecimento da democracia no país, ela estava com os caras pintadas no impeachment de Collor. Também investimos em todos os tratamentos alternativos possíveis. Medicina antroposófica, visualizações, musicoterapia, meditação e, o mais importante, cultivamos cada vez mais alegria, fazendo uma das coisas que ela mais amava, que era viajar e conhecer pessoas novas. E a Madza termina seu texto assim: Maria Edenir voou dos meus braços aos 81 anos, sem nunca desejar a morte, sempre a vida. E no penúltimo dia me ofereceu este sonho. Estou saindo de uma igrejinha de pedra, muito linda, sou jovem. Estou caminhando por uma estradinha de terra branca, ladeada por árvores perfumadas, e o sol brilha suave sobre a minha cabeça. E a música no sol. Eu sou a caminhada e sou a música. Você ouviu Mãe da Lua, versos que Renata Rosa recolheu na Zona da Mata Norte pernambucana e no Baixo São Francisco, e utilizou em seu CD Zunido da Mata. Café Brasil! Ah, mães, mães, mães, você tem ainda a sua viva, hein? Então vai lá, dá um abraço nela, diga que a ama. E depois faça isso de novo. E outra vez. Curta cada segundo que você conseguir passar ao lado dela. A sua mãe enche o saco, é? Tem muita mãe que enche o saco. Agora, para pensar. Quem mais que te enche o saco, hein? É o guarda da esquina? É o teu vizinho? É o professor? É o teu chefe? É? Bote uma coisa na cabeça. A única pessoa que te enche o saco porque te ama é sua mãe. Mas se a sua mãe se foi, bote na cabeça outra coisa. Você tem que celebrar os momentos que passou junto dela. Celebrar o que foi bom. Transformar a saudade numa energia positiva, louvando a sorte que você teve de ter aquela mãe. É fácil, é? É claro que não. Talvez seja até impossível suplantar a dor por um sentimento mais alegre. Mas aposto que se você perguntasse para ela que tipo de sentimento ela gostaria que você nutrisse, ela jamais diria dor. Pense nisso. Poema em que eu trago guardado na palma da minha mão, é nome de mãe gravado no fundo do coração. Mamãe, mamãe, mamãe, como eu gosto de você. Minha mãe, como faz farda sua vida em meu viver. Que tal, hein? Não podia faltar um pouquinho da música autêntica, super popular brasileira, na voz de Tonico e Tinoco, cantando Mamãe, Mamãe, Mamãe, de Tonico e Eduardo Lorente. Eu quero beijar tua mão, a benção, oh mãe querida, pedindo a Deus proteção de muitos anos de vida. Mamãe, mamãe, mamãe, como eu gosto de você. Como faz farta tua vida em meu viver. Em meu passo teu cuidado, em meu viver teu amor, minha alegria canta e chora com minha dor. Mamãe, mamãe, mamãe, como eu gosto de você. Minha mãe, como faz farta tua vida em meu viver. Pois é. E como Rubem Alves foi citado, lá vai um texto dele sobre mães, que diz assim: lugares onde se pode rir são muitos. As festas, os bares, os jantares, a Disney World com amigos e desconhecidos. Os risos não necessitam justificativas. Mas são poucos os lugares onde se pode chorar sem sentir vergonha e sem ter de suportar a tolice dos insensíveis, que desejam transformar o choro em riso. Eles não entendem. Mãe é o lugar onde se pode chorar sem sentir vergonha. Ó Senhora Aparecida, tu que foste concebida rainha e padroeira do Brasil, em todos os ares adorada, entre as flores conservado o seu manto azul cor de anil. Desde um palácio enfeitado até um rancho abandonado lá nos confins do sertão, existe a imagem querida da Senhora Aparecida na sua proteção. És a luz do peão andante que, mesmo andando distante, uma oração diz assim: ó Senhora Aparecida, protegei minha mãe querida que está bem longe de mim. Eu, sendo simples artista, à procura de uma conquista, vou pela estrada da vida e carrego com confiança e cheio de esperança a imagem da Senhora Aparecida. E é assim, com a oração a Nossa Senhora Aparecida, na voz de Cigano, do CD Clube da Viola, que o Café Brasil, que me emocionou ao tratar das mães que a gente ama e que, como tudo na vida, um dia se vão, vai embora. Este programa é dedicado a Dona Teresa, a Maria das Dores, mãe da minha amiga Jussara Simões, e a todas as mães que, na verdade, nunca se foram. Com Lala Moreira, filho da Dona Undina, na técnica. Cissa Camargo, filha da Dona Yolanda, na produção. E direção e apresentação de eu, Luciano Pires, filho da Dona Helena. E olhe só quem esteve conosco hoje: Cássia Kiss, Renata Rosa, Tonico e Tinoco, Encomendadeiras de Almas de Correntina, Rogério Caetano, Maria Bethânia, Alfredo Miranda, Gilberto Gil e Cigano. Gostou, hein? Quer mais? Tente www.lucianopires.com.br. E para terminar, vamos com um ditado judaico, hein? Deus não pode estar em todos os lugares. Por isso fez as mães. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.